A primeira parte da pergunta, quem sofre mais é quem é mais dependente, como nós falamos outrora. Quem sofre mais é quem está menos feliz consigo mesmo. É quem colocou a sua felicidade naquele único pilar, em vez de várias colunas de sustentação. Então, é como aquele náufrago que perde o pedaço de madeira que ajuda-o a flutuar e fica desesperado sem o ter. Então, na verdade, muitas pessoas têm problemas na área afetiva. Eu tive uma namorada, era minha melhor amiga em Fortaleza. Saímos bastante, brincávamos muito. E um dia, eu, em vez de tomar umas cachaças, vamos para uma festa que tinha bebida à vontade e tento agarrá-la durante a noite. Aliás, um grave problema é esse. Alberto Almeida nos conta a história de dois primos que se encontram, moravam em cidades distantes, ambos casados, e vão conversar e começam a beber e beber e beber e acabam a noite na cama. E o pior, porque numa condição ruim para as famílias, ela engravida. Não tinha filhos com o marido tinha, era estéril, e ela chega grávida e busca o abortamento. Meus amigos, os impulsos sexuais são tão fortes que, se nós obliterarmos a nossa razão, a nossa consciência, nós poderemos provocar grandes desvios. Às vezes, aquele copo singelo, aquela bebida que vai aparentemente só nos deixar alegres, pode nos conduzir a muitos problemas. Outro caso que Alberto conta é de uma jovem recuperando-se de uma depressão, estava bem melhor, mas vai para uma boate e acorda no outro dia e fala para ele: Alberto, eu acordei e tinha um homem na minha cama. E Alberto ficou pensando que era por conta da violência lá em Belém, estamos com muitos problemas também. E ficou, mas ela disse: não. E ela disse: o que, é que você está fazendo aqui? Ele disse: calma, calma, fui eu quem a trouxe aqui. Não, pode retirar-se imediatamente. E aí, como não lembrava direito da noite anterior, liga para a melhor amiga. E diz: fulana, foi o que aconteceu ontem à noite? Ah, a mana, porque ela todo mundo se chama como mana, né? Mana, maninha, a mana. Nós fomos para a boate, estávamos eu, você e meu noivo. E aí teve uma hora que eu vi que ele estava dando em cima de você e depois vocês desapareceram. E você bebeu.